Portal do Arrocha. Tocou a marcha de núpcias, a igreja abriu as portas e os convidados choram. E o seu pai te levanta e sua mãe só chora. Perfil!